Jesus Cristo voltasse agora, o que seria de ti? Ninguém não sabe qual será a hora. Se prepare pra poder subir. Ele nos preparou um lugar feliz lá no céu de anis. Vamos morar na glória com Jesus Cristo no lindo país. Aguardando a grande hora, com Jesus Cristo sei que vou subir. Ele nos preparou um lugar feliz lá no céu de anis. Vamos morar na glória com Jesus.